Elevador, turn my headset off. Hoje, Mike X-Ray Golf, prosseguindo. Boa noite, Mike X-Ray Golf na remota 3, pega autorização para remoto ponte 5. Autorizado para ponte 5, reporte ao término, Mike X-Ray Golf. Golf, reportará no pé. Tá 3600, prossiga, bom dia. Bom dia, com informação Delta, pode dar uma foto do Brasil. 3600, eu tenho aqui como TAM 3601 para São Paulo com Congonhas, o nível aprovado já é o 360. Confirme a matrícula e aceita o nível. Ok, então 3601, então autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16, decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, após Leda e Bride, o transponder é 5451, controle em 119 decimal, perdão, 120 decimal 8, controle cotejo. Estou 3601, chamo para acionamento no portão 9. Excelente bom dia. Meia 251, bom dia, eu tenho já aprovado 360, solicitei o 38, confirma. Copia. Ok, Oceania 6251, então autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Zulu 10. Pois segue conforme o plano apresentado. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El Leda Bride. O transponder é 5447, o controle em 120.80, cotejo. Ok, o Oceania 251, nível 360, localizado, Upper Zulu 10, Codão 90, curva à direita, Dael, Leda Bride, o 447208. É Upper Zulu 90, Búdula, Upper Zulu 4, Maricá, Upper Zulu 44, Babosa. Correto. Confere aqui com a rota que eu tenho, tá. Tá correto o cotejamento, chama para o relacionamento Ocean 6251. Vou chamar, Ocean 6251, obrigado. Ocean 6601, posição 09, para o cotejamento, para a comunicação. Autorizado, TAN 3601, o altímetro no 0 no 3, chama para o táxi.